dois, três e... Acalmou a tormenta, pereceram os que a estes mares ontem se arriscaram. Vivem os que por um amor tremeram e dos céus os destinos esperaram. Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus, muçulmanos, sírios, ciganos, os humanos sem coliseu. Atravessamos do outro lado um rio vermelho, um mar sagrado. Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus, muçulmanos, sírios, ciganos, os romanos, sem coliseu. Atravessamos Onde estás, meu Senhor? Onde estás? Onde estás?